Torre de Salvador, bom dia, o Azul 4007. Azul 4007, confirmando o nível de voo para Rio de Janeiro, seria o 380. Afirmo, 380. Apenas confirmação, a pista em uso é 28. Afirmo. Em toda a sustentação? Afirmo. Ok, obrigado. Se possível, coordenação do 380 para nós, ao Rio. Poderia confirmar a saída prevista é a da Eolê da Bless? Não, negativo. Azul 4007, aguarde coordenação com o centro e a saída entre o centro e o APP. A informação em curso é Juliette, aguarde cópia. Gente, estão cientes da Juliette. 4008, a posição é número 8. O 35 no 3, copia o centro? Brasil. Azul 4007, pronto, cópia. 007, pronto, cópia, prossiga. Azul 4007, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. Saída gole, transição é val inicialmente. O transponder 50 no Uno, o controle opera em 19.8. 4006 autorizada, Rio 380, via Previsco 50. Decola 28, curva esquerda, gole e val 5011 no transponder e o controle 19.8 para o azul 4007. Azul 4007, cotejamento correto, posição 08, reporte quando pronto para o pushback e acionamento. 4007. Salvador, é o Azul 4007. Prossiga. Por gentileza, a saída é Goleval e posterior Gonza ou Bless? Então, negativo. Inicialmente Goleval, após será coordenado com controle. Se será direto Wildes ou Gonza. O controle ainda irá coordenar com o centro e lhe informar quando é em contato com o mesmo. Ah, tá legal. Aqui para efeito de inserir no FMS teria que ser uma das duas, mas a gente consegue estar desta maneira, assim informado. Muito obrigado. Sente. Faz o 4007, eu estou voltando. Prossiga, 4007. Só para informação, questão de curiosidade, as informações conhecidas no FMS vem via online ou a atualização seria em blocos? Não, negativo. A atualização periódica através do database e então seria no caso em blocos, né? Sim, então seria periódico, periodicamente a atualização, sim, é grato. Afirmo nada. Transmissão. 9-0, Grau, 09, nós. Visibilidade meia dúzia de quilômetros. Salvador, o Azul 4007 no 8, puxe back acionamento, por favor. Autorizado, puxe acionamento, reporte quando pronto, táxi. Já puxe acionamento, reporte táxi 4007, espelhado. Qualquer medida de 3.01, a destinação inicial do 3.00.